De seu lá, meu irmão. Êxito, investimento, sale também. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Que é algo que me distrai. A Maria, a primeira dama, Cleide. Eliese, o rei do camarote. José atrás, do menor, Rafa Marinho, do parceiro dele. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Tá bonito, pode cantar. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você é um... E sabe, libero com você. Desculpe outra vez. GDM Show. Eu entendo, eu fui o corpo. Alô, bo. Você sofreu. Alô, neto do Vila Texan. Meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Alô, Gaspar! Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. O que, magrão? Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. É por isso que eu vou fazer. Mais uma bateria.